frase pra mim. Dentro da sua canção, escondo um beijo pra mim. Sob as dobras do blusão, eu quero um gole de cerveja. No seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseje. Arco-íris, anjo rebelde. Eu quero corpo, tenho pressa de viver. Mas quando você me amar, me abrace e me beije bem devagar. Que é pra eu ter tempo, tempo de me apaixonar. Tempo pra ouvir o rádio no carro. Tempo para a turma do outro bairro vir e saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante depois do meu beijo quente. Sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida pisa devagar. Meu coração, cuidado, é frágil. Meu coração é como um vidro, como um beijo de novela. Possa compreender a minha solidão, o meu som, a minha fúria e essa pressa de viver. Esse jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser. Eu morra jovem em alguma curva do caminho. Algum punhal de amor traído completará o meu destino. Deus.